VTOL 372. Report to the side, okay? We'll report, sir. Torre Salvador, boa noite, é o 9:30, 42 da Rio. Celular, estou tendo contato, mensagem, muita distorção. É o gol 1074, na posição 1, para push e acionamento. Ok, agora sim, clareza 5, livre push, acionar, chave táxi. Salvador, Rio 9642, com informação alfa. 9642, Guarulhos, 300, nível, guarde qual é. Aguardando autorização, Rio 9642. Salvador, gol 9604. 04, prossiga. Aposição 2, pushback, acionamento. E na 2, aguarde para o push acionar. Aguardando. Salvador Tower, 3305, we have a runway inside. Roger, clear to land, the wind is 140 degrees, 5 knots. Clear to land, 3305. Chame Centro Recife agora, frequência 1288. 288, não 889. At 1-3, taxi Alpha and report before Juliet. Alpha, report before Juliet, 3305. Rio 9042, pronto a cópia. Autorizado para Guarulhos, nível 300, na Perisque 58, decola da 110 com curva direita na saída Gole, transição Gonza. Aciona o código 5101 e o controle de nave decimal 35. Autorizado Guarulhos 300 pela Perisque 58, decola da 110, curva direita, saída Gole, Gonza. 5101, é o transponder, o controle 1935-9642. Eu chame para o push e acionar. Chamaremos. Salvador, voo 9074, para o táxi com 40 a bordo, 40 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Galeão. Querido táxi à direita, chame pronto para decolagem, a bordo é 040, é isso? 40, 040, afirmativo. À direita, 10074. Afirmativo, chame pronto para decolagem. Câmara pronta. 1604, coordene com a equipe de pátio. Assim que a aeronave da companhia sair da sua área de pushback, pode fazer o seu pushback, chama o táxi. 1604, sim. 205, taxi to the left, gate 5. Ok, left via Juliet, gate number 5, 3305. O 9074 está pronto no ponto de espera do 90. Aliás, decolar, vento 1,60 graus, 629,074. Na linha decola o 9074 sempre. Veículo 18, controle 19 decimal 35. 19, 35, boa noite. Controle, boa noite. Voo 1074. 074, boa noite. Vigilância, submantenha nível 3, meia dúzia zero. Minão 3, meia zero, 074. para o táxi com 7 ou 8 pessoas a bordo, autonomia de 4 horas, alternado Recife, pegou 1604. Vivo táxi, confirme 7 ou 8 a bordo? 78, 78. E chame para fazer colagem no ponto de espera, o 74. Sete, chama na ponte de espera, 74. São 604. 604. Pronto, gol 1604. 604 autorizado, aliás, e decolar, vento 160 graus, 8 nós. Decola, gol 1604. Salvador, o Rio 9642 para pushback acionamento. Meia 42 autorizado, chamando o táxi. Chamaremos. Chame Centro Recife, frequência 1288. 288, boa noite, 1074. Amanhã. Aliás, próximo, 1604. 1604, livre da decolagem, vento 150 graus, 62 nós. Livre decolagem, 1064. boa noite, é o Azul, Alfa Azul do Golfo. Francisco da Alfa Azul do Golfo. É, a frequência por reboque é essa mesmo? É, só um minuto, o Google 604 decola 25, controle 19 decimal 35. 1935. Azul do Golfo, prossiga agora. Solicito autorização de reboque do Finger 9 pro pátio 03. Quem tá livre de iniciar o reboque, chame pra entrar no pátio 3, ok? Que eu tenho a lá pra taxiar lá. Chame pra entrada no pátio 3. Chamará na entrada do pátio 3, obrigado. Se a sub mantém a nível de voo 370. 370, vigilância 604. Salvador, Rio 9642 acionado. Estamos com 4 horas, 03 a bordo, 4 horas de voo, tornamos o Leão próprio táxi. Livre o táxi até o ponto de espera da 10, chame pronto para decolagem. Livre o táxi até o ponto de espera da 10, chame pronto para decolagem nesta 9642. Salvador, o SAN 31178, autorização de tráfego Maceió, 330 nível. Sim, 330 Maceió, guarde conta. Guardando. Rio 9642, aproximando-se da 10, pronto. Isso autorizado, aliás, decolar, ventando 50 graus, 8 nós. Presidente, o livro é Libera Decolar, 1906-42. 2085-1604. Salvador, o azul está próximo aqui da entrada do Parte 3. E agora está autorizado o ingresso Parte 3, azul. Grato. Salvador Tower, 3305. We have also information. Request clearance to receive. Recife 370, stand by to copy. 370, stand by. Eu decolo os 3-2, controle de lado decimal 3-5. Canal 3-5, boa noite, obrigado. Patrulha de Salvador, boa noite, Rio 9642. Vai cruzar 2000 pés na sua escolha. 9642, boa noite. Subir, mantenha nível de voo 300, vigilância. Para o 300, vigilância 9642. 9644, solicita um desvio de 20 graus à esquerda. Autorizado. 9642. Salvador está 3178, 5 minutos para puxa acionamento, quando possível cópia ATO. Eu acho, eu estou checando aqui com o Recife, só um minuto. Obrigado. Tá 3178, voltando, boa noite. Consigo 3178. Tem uma planta pro push, está autorizado, a gente aguarda a autorização durante o táxi. Tá, ok, pode iniciar então o push, chama para o táxi, ok? Aguarda um corpo. Aguardando, vai chamar para o táxi, obrigado. Rio 9642, infelizmente não será possível, devido ao tráfego, manter o perfil da saída. Chame centro agora, 1288. 1288, positivo. Obrigado, bom final de semana. Mente para vocês, boa viagem. Obrigado. Então 3178 agora, pronto agora? Positivo. Autorizado para Maceió 330, nível na turística